Soneto Psicose, por Yuri Vieira Santos. Tranquilo estava, tomando um bom banho, quando por trás da cortina do box surgiu um vulto trazendo faca e nox que me deu um susto sem ter mais tamanho. Rasgando a cortina às estocadas, assomou-se para minhas retinas uma mulher com os ares das meninas que anelamos sob luas danadas. Nua, abandonou a faca e fitou-me. Cá estarei até abrir-te o coração. E achegando-se, sorriu e beijou-me. Após amá-la com toda a arte, ela se foi a não ter, em confissão, meu amor que estava em toda a parte. Você ouviu um poema do site caralouca.net.